do petróleo. Preferem deixar para esta quarta-feira. Já sobre o orçamento impositivo, disseram que farão um esforço para chegar a um consenso. De Brasília, Poliane Marques. Agora são 9 horas e 37 minutos. Entrevista. Ontem, uma manifestação e uma ocupação feita por catadores e moradores de Itaoca, em São Gonçalo. Tudo isso para que seja estabelecido por parte da Petrobras e dos construtores do complexo petroquímico ali de Itaboraí, um diálogo com a comunidade que vai sofrer com as obras. Eu converso agora aqui na Rádio Nacional com o ambientalista Sérgio Ricardo. Sérgio, muito bom dia. Bom dia, Marco. Sérgio, por coincidência, hoje, mais cedo, a gente até falava sobre o impacto que o Comperj vai ter em toda aquela área, inclusive em sistema de transporte, necessidade de ligação hidroviária e, claro, mais do que nunca, o impacto que tem, inclusive, desalojando moradores e pessoas da região. Qual é a situação hoje e que reivindicação foi apresentada com o protesto de ontem? Marco, de fato é o seguinte, a refinaria ela é um grande empreendimento e ela foi licenciada em apenas 6 meses. Quer dizer, é absolutamente impossível avaliar corretamente os impactos sociais, ambientais de um empreendimento desse com licenciamento tão acelerado. Então, o Comperj apresenta uma série de problemas. Um deles é em relação a este empreendimento, na verdade são 3 empreendimentos, o porto logístico que está sendo construído na Praia da Luz, uma estrada e um oleoduto, e esse empreendimento eles cortam exatamente o local onde moram atualmente, em uma situação, eu diria até desumana, centenas de catadores do ex-lixão de Itaoca, que foi desativado. A desativação do lixão, ele não foi precedido de política de inclusão social desses catadores. Então, na prática, eles estão sem renda nenhuma, há mais de um ano. E no mês de julho, 5 faleceram, há muitos casos de hanseníase e outras doenças graves lá. Então, o falecimento foi em função de hanseníase e inanição. Claro. Tá? Esse empreendimento é da empresa Rastec, que é a concessionária de lixo, e que também não fez a recuperação ambiental do lixão. Todo o chorume, ele continua sendo lançado na Baía de Guanabara. Neste mesmo local, a Petrobras está passando com os dutos, com esse duto. E já demoliu uma série de moradias, e a única moradia que resta é a cooperativa de recolhimento de óleo, que exatamente que é a única fonte de renda desses catadores. A empresa não fez nenhum diálogo, né? Esse diálogo se dá através de empreiteiras que... ontem, por exemplo, na manifestação, ao invés de dialogar, a empreiteira chamou o caveirão. Né? Então, os moradores estão, e os catadores, abandonados, e nós estamos cobrando uma política de responsabilidade social verdadeira, tanto da Petrobras quanto da Rastec, que é uma empresa que tem grandes clientes, inclusive a própria Petrobras, a Rastec é do Banco Santander e Bradesco. Enfim, as pessoas estão lá morrendo literalmente, tá? Quem quiser ver isso, entrando no YouTube do canal Asfunrio Aula, que é um canal gratuito, vai ver uma série de vídeos da situação desumana que os catadores estão vivendo. Bebendo chorume, sem renda nenhuma, enfim, uma situação extremamente precária. E essas grandes empresas, elas precisam ter, de fato, responsabilidade social. Dar uma oportunidade àquelas pessoas a terem, voltar a ter uma renda, né, e não pensar apenas no desenvolvimento financeiro dos seus projetos. Claro. Né? Ô Sérgio, para esclarecer, eu lembro que houve uma discussão grande quando houve a desativação de Gramacho, que se desse um encaminhamento às pessoas que viviam daquela região. No caso de Itaoca, em São Gonçalo, não houve nada. Não, o que acontece é o seguinte, a lei nacional do lixo, o que ela prevê? Ela prevê o seguinte, que esses catadores, eles poderiam ser incorporados, por exemplo, na coleta seletiva municipal, porque eles já têm uma experiência. Isso não aconteceu. São Gonçalo tem 0 de coleta seletiva. A lei também prevê a inclusão desses catadores em polos de reciclagem. Isso também não aconteceu. Nessa área da Hashtag, existe, inclusive, alguns equipamentos e um galpão abandonado que poderia ser aproveitado para ali instalar um polo de reciclagem. Né? O que aconteceu é que a empresa conseguiu também, às pressas, de forma meteórica, uma nova licença ambiental, se transferiu para outro bairro de São Gonçalo, com um aterro sanitário, que é o bairro de Anaia Pequeno, e os catadores que trabalharam durante 30 anos em Itaoca foram esquecidos da própria sorte. Então, há uma comissão na Assembleia Legislativa, a Comissão Especial do Lixões, que é presidida pela deputada Janira Rocha, que vem buscando um entendimento entre essas partes, mas uma série de compromissos foram assumidos pela Hashtag e nada foi feito. Então, a nosso ver, tanto a Petrobras quanto a Hashtag, elas precisam ter um olhar mais humano sobre as comunidades que estão vizinhas a seus empreendimentos, porque nós não podemos, nessa altura do campeonato, pensar apenas no lucro a qualquer custo. Né? A Constituição brasileira fala que o primeiro artigo da Constituição brasileira é a proteção da dignidade humana. E você pode entrar, puxa aí no YouTube, catadores de Itaoca, você vai ficar impressionado com esses dados. Para você ter noção, o ano passado os catadores fizeram um protesto na Assembleia Legislativa, e aí foi criada essa comissão especial. Vários daqueles catadores faleceram por doenças graves, como hanseníase, e inclusive por inanição. Quer dizer, nós estamos em pleno século XXI, a 40 minutos da capital, e gente pobre morrendo de fome, bebendo chorume. É um absurdo. Muito bem, agradeço muito a participação do Sérgio Ricardo, ambientalista, conversando conosco. Todos nós defendemos que o país tem investimentos, tem infraestrutura, mas você não pode deixar a população do entorno numa situação como essa, que chama a atenção em São Gonçalo. Sérgio, um grande abraço, muito obrigado, hein? Obrigado a vocês aí. Nós estamos aí solicitamos semana passada oficialmente, uma reunião com a presidência da Petrobras, né, para que se restabeleça o diálogo e que os empreendimentos aconteçam, mas que haja contrapartida para a comunidade. Muito bem, agradeço muito ao Sérgio Ricardo conversando conosco aqui na Rádio Nacional 9h45. Show de bola nacional! Esporte Segundo Tempo. O Valdir na primeira hora falou de Fluminense e Seleção Brasileira, agora ele completa o noticiário. Nós estamos de volta aqui no Redação Nacional para falarmos do Botafogo. O Botafogo comemorou ontem 109.